planeta, nossa rima depressão, todos pensando no medo do perigo sem um pingo de razão. Senhora, estamos todos nessa energia, no submundo da democracia. Agora estamos todos nessa alergia, no submundo da democracia. As pessoas dizem que tudo vai mudar, Deus vai surgir e tudo vai melhorar. As pessoas dizem que tudo vai mudar, Deus vai surgir e tudo vai melhorar. Qual o problema de todos? Qual o problema de todos? Qual o problema de todos? Qual o problema meu? Qual o problema de todos? Qual o problema de todos? Qual o problema de todos? Qual o problema meu? Todos comigo agora nesse mundo de ilusão. Morte é quem te diz, você não deve tomar nenhuma ação. Todos comigo agora nesse mundo de ilusão. Morte é quem te diz, você não deve tomar nenhuma ação. No planalto, uma serra e uma depressão. Todos pensando no medo do perigo sem um pingo de razão. Agora estamos todos nessa alergia, no submundo da democracia. Agora estamos todos nessa alergia, no submundo da democracia. Democracia. Democracia. Democracia! Democra! Democra! Democra! Democracia!